andrecedesmoral.com.br. Eu tô no bailão, mas não acompanhado. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar embrasado. Eu tô no bailão, mas não acompanhado. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar embrasado. Foi um lance, de repente, foi o tal de tome amor. Foi um lance, de repente, foi o tal de tome amor. Toma, toma, tapa no popô. Toma, toma, tapa no popô. Andrecedes, o moral de Ibicoara. Aí, Cedes, tamo junto.